chora, escondendo a sua dor, num lamento tão profundo de tristeza e horror. Você quer desabafar, mas não encontram alguém em que possas confiar. Uma dor dentro do peito lhe corta o coração.